Vou ligar os parceiro, falta uma beca esticada e sair com meu camelo. 361A, rei Damião e pá. Comunidade de limpeza que tem orgulho de morar. 9 da manhã, abro o portão, levo um susto. Se dou um passo sem ver, caiu no buraco fundo. Rapaziada cavando, colocando os canos. Finalmente de chuveiro, vou tomar um banho. Chega de balde em cima da cabeça, sabe, sabe. Carro de mão e outras coisas, irmão, esqueça. Comunidade lutou e com ajuda conseguiu. Não baixou a cabeça e muito progrediu. Pra quem não tá ligado, KE101 é o bairro. Vários parceiros e parceiras estão do meu lado. Aqui cresci e aqui quero morrer, mas Deus atrasa meu final, pois tenho muito o que fazer. Quero ter muito tempo pra te louvar. Me fortifica, Senhor, não deixa me fraquejar. Minha carne é fraca, mas minha fé é forte. Deus na frente de tudo, com Ele ninguém pode. Sei que já pequei, e às vezes ainda peco, mas tô pedindo, Senhor, fortifica meu ego. Vem comigo no Rafael, morador de KE101. Vivo aqui, amo KE101. Dos 13 velho, mora aqui. Não é pra qualquer um. Vivo aqui, amo KE101. Dos 13 velho, mora aqui. Não é pra qualquer um. Comunidade comprou, tô aqui pra pagar. Cap, cap, cap, cap. A Berlina sendo todo pé, 10 emplanados, faltados. Já queira o pé na vista, na tina. Toda comunidade de A Berlina. Só espero respeito pela rima. Mesmo se sua putada não foi adquirida. Respeito prevalece, Elios não é uma máquina. Às vezes se esquece, mas a rima prossegue na estrada. Então rap decora o nome do chegado. E você não esquece. 1154HC, Diogo, Thiago, Hugo, Newton e Pierre Paulo. Só o chegado, Rafael de Dona Lia, Tiago, Adriano. É dos dois que tô falando, o do olho grande e do olho pequeno. Bruno Olhão e Bruno Seguinho, manda um salve pra Herinho, Ziel, Tony e André. Chega aí, Dodô, assim que é. Vivel de Tita, de Dona Mara. E aí, Vitinho, chama Eric e curte o som. Júnior e Márcio, Marcelo, Galinha, Xande e Beto. Seu Ramo, Heraldo, seu Nito, esteja em paz aonde estiver. Seu Pedrinho, Diego e Pato, Jubi, Rodrigo, da Bocão e Mazinho. E aí, Minho, não posso esquecer de Nino, Daniel e Geralda. Agora vou falar das gatas, Sara, Maiara, Maria, Daniele, Núbia e Michele. Renata e Deda e Lime. Desculpe se algum eu esqueci, mas vem no embalo e canta bem assim, sim, sim. Vivo aqui, amo KE101. Dos 13 velho, mora aqui. Não é pra qualquer um. Vivo aqui, amo KE101. Dos 13 velho, mora aqui. Meu chegado, Carlinho, Bozo, Estevo, Tatu. E aí, Dedé, Lialdo, Silvestre e Algodão. Goto, Eric, Paulo e Paulinho, Elton e Lino, Vizinho e Venício, Rafael, B. espere um dia e dito. Chega do papo, o Figo e Sandro de Maria. Caiu com o nefinho do passarinho. E o Cleito e Tolido, meu Iguri. Michel e Carminho do Citeiro. Só em você do seu cargo. Até Maciel e Márcio, Messinho do Burro. Olive Júnior, Cascite, o Daligério e Dona e Rafael. Georgiel do Daniel, Jairo e Gil. Saqueu, Moisés e Pipinho. E aí, Tacinho, Dali, Nininho. Chega, Italo e Defer. A rima, prossegue com Juarez, Ninho e Alcidese. Menininho, Baiano, Malu e Zequinho. E Salomão, só irmão, Fê Damião. É nóis na fé, chega aí, tô em pé. Miss Santo, o Galego da moto. Meu parceiro, meu irmão, o Edisu e a Inê. Chama Cacá, vamos agitar. Chama as gatinhas, Márcia e Fia, Kenha e Pita. E Dali, Léo, Matuto, Eduardo, Calango e aí, Léo. Dona Eliette e seu Neneca. Natália, Carla, Nathalie e Edna, Ju e Dior. China e Alto, Alexandre chegado. Michele e Adisu, Caio e Zé Carlos. Os MC, Otto e Pedro, Macumbi e Calego. Rosiane, Tamiris e Chico. Tamo unido, Thiago da Vila Marília, Alice de Javan, Dali Marina. Saca a rima, e aí nenê, como é que tá? Rua 153, Renato, Marco, tudo militar. Dali Pedrinho e seus irmãos, só na função. Um alô pra rua de seu posto, rua da associação. Maconhão, Frei Damião, a todas as comunidades escondidas por trás das ruas da comunidade. Eu tô ligado, aí rua 194, Sandra e Si, Wesley Black e Negão. Chega aí, Léo, manda um alô pros parceiros que tão no cordel. Compare dois, tô sem intriga. Um alô pros doido lá de baixo e pros cara lá de cima. Só na estica, doido se liga. Negão e dois, Zé Tequinho, Rafael e Ibiço, Dedé e Rico. Elton Falcão, Batistinha, Toninho, Ramon, Reginho e Mortinho e Aidinho. Cleito, Dona Kill e Cleitinho. E Dali, Pet, Gatinha, Dani, Priscila, Thiago, Tubarão, só os irmãos na estiga. Então se liga na rima. Um forte abraço pra Dona Elizabeth, minha rainha, uma mãe guerreira. Essa é Rocheda, junto com meu parceiro e pai, Venceslau. Pai, eu te amo, mãe, eu te amo. E pode botar fé no que tô falando. Me desculpe se seu nome, meu parceiro, não foi aqui falado, mas em Carretés. É só chegado, é só chegado. É, doidão, aqui é o que fala. Essa é minha homenagem à minha comunidade, certo? Qualquer um, bum, bum, bum, bum. Dança sua quebrada, parada é mais quente.